Carvalho. Minha namorada, aí galera, eu estou traindo ela com você. Seu namorado está me ameaçando, disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa, que você veja em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada, nosso caso não dá mais. E aí? Eu quero ficar com você, mas nada de romance escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Larga esse cara agora pra ficar comigo, eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Eita, gostoso, mamã. É tudo ou nada. Mostra agora que você tá decidida, se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tem uma saída. Tá gostoso, parceiro. A rocha lá embaixo tá bem. Bora, Grande Gonzalez. Minha namorada já está sabendo que eu estou traindo ela. O seu namorado está me ameaçando, disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa, e você me beija em qualquer lugar. Eu fico te agarrando. Ei, mamã, vá! Eu quero ficar com você, mas nada de romance escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Larga esse cara agora pra ficar comigo, eu deixo ela pra